chega, chega. É só por Deus, é, representa. E a minha família é o povo seu, representa. Aonde chega, eu queria, chega, em casa, chega, na rua, nos bico. Foda-se os bico, conheço os dois lados. É aqui mesmo, chega, que eu fico, chega, é só por Deus, chega, representa. E a minha família é o povo seu, representa. Aonde chega, eu queria, chega, em casa, chega, na rua, nos bico. Foda-se os bico, conheço os dois lados. É aqui mesmo, chega, que eu fico. Essa aqui é minha família, os bico que me perdoe. Tamo junto até o final, parceiro. Deus abençoe a caminhada. Mais de 10 anos nessa parada, os rap na madrugada, acredito na molecada, pega nada. Agora é só se unir e confiar, logo mais império cai, nós começa a dominar. Aí já era, dinheiro, glória, respeito, muita rima boa e a coroa daquele jeito. Feliz como eu quis, disse, não é muito louco, fazer o que cê gosta sem ter que passar sufoco. Poucas oportunidades, o espaço é escasso, responsabilidades, muitos querem meu fracasso. Abraça, João, se afasta, se não cê cai, fica observando pra onde que a gente vai. Sai, pede break, eu só quero o que é meu. Desde moleque ouvindo rap, o sonho cresceu. É só por Deus, e a minha família, eu dou pros meus. Aonde eu queria, em casa, na rua, nos bico. Foda-se os bico, conheço os dois lados, é aqui mesmo que eu fico. É só por Deus, e a minha família, eu dou pros meus. Aonde eu queria, em casa, na rua, nos bico. Foda-se os bico, conheço os dois lados, é aqui mesmo que eu fico. Se eu tô na rua, dentro, comemoração. Um brinde pra minha quebrada, os irmão que são pé no chão. Os moleque tão a milhão, tio, mas não tô balão, viu? Tava ganhando de longe, sem dar um pio. Cê pediu, então toma, chapa que eu tô chegando. Tem vários rap na manga, avisa que eu tô voltando. Meu time tá formado, eu vou, bem mais preparado eu tô. Atrás do meu pra provar, pra quem duvidou. Tem vários alfaiates, só de canto me medindo. Botando defeito em tudo, maluco só vai sentindo. Se não aguenta mula, então pede pra sair. Meus mano tão na rua, tão pronto pra destruir. Só quem é vai chegar pra desfrutar do bolo. Tem que representar pra fazer parte do miolo. A banca só tem pilar, os parceiros tão reunido. A família tá unida, confira, assim é que é. Chega, representa, e a minha família, eu dou pros.